Eu chamo-me Sandra, tenho 41 anos, tenho duas filhas gêmeas, 16 anos, sou divorciada, trabalho um pouco tudo. Atualmente sou funcionária pública, mas faço muitos trabalhos extras, como limpezas, trabalhando na restauração, tenho a parte aqui da doçaria, que é mesmo o prazer da cozinha, terras, muito, ajudo os meus pais nas terras e tenho mesmo animais. A vida de campo é muito linda, Sol. É a vida de campo. E nós somos muito saudáveis, desculpa. Nós aqui na aldeia somos muito, muito saudáveis. Não somos? Ó, Luís, ali no café. Não é? Eu acho que sim, nós aqui costuma ser respira-se ar puro. Respiramos ar puro. Muito, e muito saudável. Eu acredito que eu vinha muita vez do restaurante cansada, às vezes farta de chorar, aquelas, todo o caminho que às vezes caíam para cá abaixo com tanto trabalho e não conseguir, e olhar para a vida para trás, o que era vida para trás, e chegar aqui, entrar as portas para dentro e dizer assim, olha, já passou tudo. Passou tudo. Mas essa mexer com um cachorrito, ou pôr uma máquina de lavar a lavar, ou os tapetes, ou tomou-se um banho, já passou tudo. Verdade? É a realidade. Por isso é que eu digo que eu gosto muito do campo. Eu venho da biblioteca, venho muito cansada, vejo o computador cansado. Eu chegar aqui, até vejo ali, até só os cachorritos, ou cortar a relva, ou ir aqui ao quintal, se achar uma cebola, já passou tudo. Passou tudo. Amassar o bolo podre, uma coisa aqui, alguma encomenda. Eu, se estiver na biblioteca, está tudo bem, está a correr, mas até estou cansada, como foi agora a semana da biblioteca do aniversário. Foi horrível, andava esgotada. Mas até me lembrava, assim, a partir das 5 ou das 6, até tenho uma encomenda de bolo podre, um bolo de chocolate, que já passava. Ou às vezes a minha mãe dizia, olha, que os animais estão, os bitelos estão cheios, vamos lá pôr umas fabeias de esterco, outro estrume. Eu sabia que tinha que ainda fazer aquilo quando chegasse, já ficava outra. Os portões para dentro já ficava outra. Eu nem que chegasse aqui a 8, 9 da noite, às vezes com as mãos de trator, qualquer... Eu já tinha passado o cansaço. Tomava banho, jantávamos, já tinha passado o cansaço. Ainda falei isso agora há dias com a Cláudia. Ai, tu andavas mesmo em baixo. Mas quando eu passo aqui, eu costumo dizer que estes portões, que aqueles já os fecho, que aqueles portões dali, já aparece outra. Tudo passa. Era. Diz que a mulher dizia que ia fazer aí um chalé. Eu pensei que já tinha coisa para o projeto com um chalé. Deixa cá ver o povo todo. Olha, maçaroca, que sorte me dá. Quem tem milho, rei, quem tem quem será? Olha, maçaroca, que sorte me dá. Vá lá, que ainda foi esta.